Uma decisão liminar obtida pela Promotoria de Justiça de Iguatama, no centro-oeste do estado, bloqueou cerca de 30 milhões de reais em bens móveis e imóveis de réus denunciados em uma ação civil pública por improbidade administrativa. Os valores foram desviados da Fundação Educacional Vale do São Francisco após a assinatura de um convênio ilegal com a prefeitura, como explica o promotor de justiça Eduardo Fantinati Menezes. A promotoria foi procurada por vereadores do município de Iguatama na época em que foi feito um convênio pelo qual a prefeitura de Iguatama passava para uma fundação, que é essa FEVAS, né, como ela é conhecida em Iguatama, e que era especializada em serviços educacionais, passava para essa fundação serviços relativos à prestação de serviços de saúde. Não tinha nada a ver com aquela fundação. As investigações se iniciaram naquela época, né, final de 2015 para 2016, e durante o procedimento que ficou constatado foi que a fundação ela passou a ser utilizada, e como efetivamente ficou claro por meio de oitivas e análise de diversos documentos que foram requisitados na época, ela passou a ser utilizada por um grupo político que, na época em que foi transferido o serviço para ela, ocupava o Poder Executivo Municipal, mas foi utilizada para angariar recursos de forma irregular, sem emissão de nota fiscal e sem nenhum tipo de controle efetivo da destinação desses recursos. Né? A fundação ela não pode ter fins lucrativos e, ao contrário, então, de sua finalidade, né, ela foi utilizada para angariar recursos sem qualquer controle. E não há, como se saber, o destino que foi dado a esses recursos. Essa ação ela foi proposta considerando que toda a trama por trás disso envolveu o próprio prefeito à época, ex-prefeito também de Iguatama, do mesmo grupo político, vereadores, advogados que ocupavam cargos em comissão no município, depois passaram a ocupar cargos dentro dessa fundação. Como tudo isso envolveu o desvio de recurso público, o Ministério Público enquadrou esses atos como atos de improbidade administrativa que causaram prejuízo ao erário, causaram enriquecimento ilícito dessas pessoas envolvidas, e o que foi pedido foi a indisponibilidade de bens em caráter liminar, para que ao final eles sejam obrigados a indenizar o município em mais de 10 milhões. A ordem de bloqueio alcança o valor de mais de 30 milhões, porque já inclui valores a serem pagos a título de multa civil, né, e outras penalidades próprias da lei de improbidade administrativa. Mas ao final o que se quer é que eles restituam valores ao erário, né, indenizem o erário pelo prejuízo causado, que eles fiquem inelegíveis, né, pelo prazo legal, que seria de 8 anos, subsidiariamente no Brasil 5 anos, que eles paguem multa civil e agora nós estamos com a expectativa aí do julgamento da ação. Só acabou de começar, foi definido a liminar e os réus estão sendo notificados para darem suas explicações. Eduardo explica ainda o mecanismo usado para desviar o dinheiro. Fundação Vale São Francisco, ela é uma fundação que foi criada já há bastante tempo e está em funcionamento, gerindo serviços para uma faculdade. A faculdade, que é conhecida lá em Iguatama, atende pessoas da região. E esse grupo político que foi responsável por esses desvios, ele se apossou dessa fundação desde o começo. Ela foi criada na gestão de um dos réus, né, um dos requeridos, que foi prefeito de Iguatama, e ela passou a ser controlada por ele. Tanto que, na data em que foi feita a busca e apreensão, para se comprovar, né, todos os desvios que vinham sendo feitos, quem ocupava a presidência da instituição era a nora desse prefeito, e o filho dele também ocupava cargo de gestão dentro da instituição. O Conselho Fiscal era ocupado por ex-ocupantes de cargos em comissão na prefeitura. Então, todas as pessoas muito ligadas a esse grupo político, um compromisso aí com essas pessoas. O que foi feito? Um convênio ilegal, que não teve a devida aprovação da Câmara, para transmitir serviços de saúde para essa fundação passar a prestá-los, sem ter nenhuma comprovação da capacidade de fazer isso, sem ter comprovação da regularidade fiscal e de outros requisitos legais. Isso foi passado na canetada, né? E a partir do momento em que a fundação começou a explorar esse serviço de saúde, ela, em vez de ser prestado pelo SUS, como era feito pela prefeitura, passaram a cobrar, porque não haveria uma proibição na cobrança de valores fora do SUS. Então, eles deram um jeito de fugir das regras do SUS, começaram a cobrar por esse serviço. Os serviços em si, eles têm qualidade, né? A instituição é reconhecida, mas esses valores passaram a ser recebidos em espécie. Então, só recebiam dinheiro, não passava cartão. Controle não é nada confiável, né, do que era feito com esse dinheiro. Então, centenas de milhares de reais por mês ingressaram nos cofres dessa instituição e simplesmente não existe registro confiável do que era feito com isso. Era necessário para eles não movimentar valores em contas bancárias formais da instituição para fraudar o fisco, né, impedir a cobrança e também diversas dívidas trabalhistas que a instituição possuía. Então, apesar de ser extremamente lucrativo o serviço, esses lucros eles não eram revertidos em favor da instituição e da coletividade. Siga o